começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho, boa noite. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. Take easy, boy. Ah, tá. Só o pessoal aí que eu tô take easy, empolgado take e easy. Também assustado, porque... Keep calm. Ontem a convidada pediu pra mim que a gente fizesse em vez do que a gente tava combinado, há um tempo já, que era por telefone fixo, a gente fazer pro celular, porque ela vai estar correndo de um lado pro outro. Ela mora na Califórnia, mas tá passando uns dias aqui no Brasil. E a gente sabe, né, por experiência passada, que já deu problema algumas vezes. A gente sempre pede para ser via fixo, porque a gente sabe. Fica que... Fica tranquilo. Mas tudo bem. Vai correr tudo lá. Bem, vai dar tudo certo. Tudo dependendo da boa vontade da gente, nossa. Não, e outra coisa, ô Marco Antônio, todo mundo está sujeito a isso. A Rede Globo cai às vezes, a Record cai, a Bandeirantes cai, todos caem de vez em quando. Então não se preocupe com isso, não. Tá bom. Veja o seguinte, assim. Programa feito ao vivo é isso mesmo, não adianta. Tá isso bom, é programa tá ao vivo. Tá bom, tá porque bom. Tira de letra, mas porque ainda só quem sabe, geriátrica. Só quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz gravado. E tá nós bom. Somos profissionais. Tá bom, eu sei. Vamos para a primeira música logo. Então vai começar a gente com uma pesquisa musical, porque a convidada pediu que fosse no segundo bloco. Então vamos lá, começando nos anos 50, a nossa garimpagem vamos musical. Vamos para os anos 50, quando o Marco e eu não éramos nascidos ainda. Exatamente, vai lá. Nem perto. Nós somos dos anos 80. Isso. Adoro esse barulho. You don't have to slay me any dragons, bite me jewels like a knight. There's just one way I can tell. You're doing right by little Nell. Hold me, hold me, hold me tight. You don't have to tear the stars from heaven, make a record rocket fly, or on the Vanderbilt lute, or wear a hop-along suit. Hold me, hold me tight. There are those contend. Diamonds are a girl's best friend, but don't go dig a diamond mine for me. Don't lay rubies at my feet. You can make my life complete with the best things in life that are free. Can't you see I only want your loving? Can't I make you see the light? Just stay right here for my side, and I'll be well satisfied if you do one thing and do it right. Hold me, hold me, hold me tight. There are those who may contend diamonds are a girl's best friend. Don't go dig a diamond mine for me. Don't lay rubies at my feet. You can make my world complete, 'cause the best things in life are free. Can't you see I only want your loving? Can't I make you see the light? Just stay right here by my side, and I'll be well satisfied if you do one thing and if you do it right. Hold me, hold. Marco Antônio, adoro esse barulho do vinil. Ah, pois é, essa canção aí é uma raridade, o nome é Hold Me, Hold Me, Hold Me. Traduzindo, quero dizer, deixar claro, antes de piadista, de plantão, que eu vou apenas traduzir, não é um pedido que estou fazendo para o João. Abraça-me, abraça-me, abraça. Até porque o João, apesar de ser um cara muito carinhoso, a gente está muito distante, né? Ele está em São José dos Campos, eu estou em Porto Alegre. E continua rindo, porque estou sentindo sarcasmo lá. E 51, essa canção, a cantora Kay Starr, né? K-A-Y, sobrenome Starr, S-T-A-R-R. Até durante muito tempo eu achava que ela podia ter o mesmo sobrenome do Ringo Starr, porque a grafia é a mesma e o nome dele de batismo da família dele é Starkey. Eu achava que ela poderia ser Kay Starkey, mas na verdade o nome dela é Catherine Laverne Starks, S-T-A-R-K-S. Ela nasceu numa reserva indígena no Oklahoma em 21 de julho de 1922, faleceu, recém-completou 2 anos em Los Angeles, aos 94 anos de Alzheimer. O nome, como eu falei, profissional, o nome artístico é Kay Starr. Ela foi muito popular como cantora de jazz e pop, e principalmente nos anos 40 e 50. O pai dela era de uma tribo indígena chamada Iroquois, ou Iroquois, e a mãe dela tinha sangue irlandês e também indígena. A Catherine se apresentou pela primeira vez numa estação de rádio aos 7 anos de idade, incentivada por uma tia fã de música. Aos 10 anos ela já ganhava $3 por apresentação, um luxo naquela época da Grande Depressão Americana. Com 17 anos já se apresentava com band leader Bob Crosby, que é irmão mais novo do Bing Crosby, e também, logo depois, com Glenn Miller apenas, em teatros pelos Estados Unidos afora. Em 68, por exemplo, ela decidiu enveredar pela country music e mais tarde chegou até a gravar com o lendário Count Basie. Ou seja, ela gravou com gente de... Nossa, assim, trabalhou com gente que marcou a época mesmo. O maior sucesso dela... em matéria de venda de discos, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, é uma canção chamada Wheel of Fortune, e foi foi primeiro lugar nas paradas de sucesso por 10 semanas nos Estados Unidos. E até o nome Wheel of Fortune, ou seja, a Roda da Fortuna, influenciou mais tarde o game show de mesmo nome nos Estados Unidos, cuja versão no Brasil era, eu não sei como dizer, assim, quando eu vou falar, tem algumas palavras... Roletrando! Isso! Roletrando! Tem algumas palavras, quando eu vou dizer, não sei porque... Eu amo, eu adoro o Ronaldo Golias, e algumas palavras eu só consigo falar como se eu fosse o Ronaldo Golias, ou seja, roletrando. Exato, né? Roletrando! Aquele quadro... Que era um dos. Pra te falar a verdade, nem sei se ainda passa na TV, mas não. Muita gente cresceu. O Roletrando acabou. É, tá, pois é, era esse aí. E qual é a música? Acho que foram os dois quadros mais. Os dois programas dentro do programa Silvio Santos, né? Mais populares. Essa canção que a gente ouviu, Hold Me, Hold Me, Hold Me, basicamente uma canção de amor. Ela está dizendo que o cara não precisa matar dragões por aí, não precisa conquistar, não precisa fazer grandes esforços, que ela quer ser dele. E agora vamos então para um trechinho da canção de 52, com Wheel of Fortune. Tema de Roletrando. Isso, pois é, essa canção aí, basicamente a letra, ela tá pedindo, tá apostando que essa Roda da Fortuna vai dar fama, dinheiro e trazer, apresentar para ela o amor da vida dela. Não só esse programa Roletrando, eu não consigo pronunciar sem fazer a voz do Golias, mas também, lembra a gente brincando, até em outra oportunidade, e até falando sobre política, e daí eu citei o Emael, o democrata cristão. Eu também, não sei porque na hora também me baixa meio um Golias, eu não consigo falar de forma assim muito direta. Eu tenho meio que fazer essa voz. Mas igual, a gente ouviu aí o Roletrando da Kay Starr, e foi mega sucesso dela. Ela pode ser ouvida, ela como atriz apareceu no clássico Mr. Smith Goes to Washington, no Brasil era A Mulher Faz o Homem, aquele clássico de 39 com James Stewart. Ela pode ser ouvida nas trilhas sonoras de filmes como Quando os Deuses Amam, que é uma comédia musical com temática de fantasia, assim, com a Rita Hayworth, A Última Sessão de Cinema, Ilha do Medo, e Dois Caras Legais. Esse Dois Caras Legais é um com o Russell Crowe bem recente. E também no seriado nostálgico Happy Days. Então acho que a gente pode pular então para os anos 60. Bora, vamos lá. I don't know a better place where we can find romance. Marco Antônio. E yeah, essa canção é de 65, o nome Take Me to the Dance, ou seja, me leva para dançar, no caso, mais especificamente The Dance, nesse caso, seria tipo a reunião dançante, onde está acontecendo, onde está tendo um local que as pessoas vão dançar, estejam dançando. Então a cantora é Twinkle, T-W-I-N-K-L-E, não confundir com a Twiggy, aquela modelo e atriz. A Twinkle, no caso, um dos maiores sucessos dela foi uma canção até de uma letra bem tétrica, que a gente vai ver daqui a pouco, um trecho chamado Carrie, uma canção de 64. Vou falar um pouco da Twinkle. O nome dela, Lena Nett Ripley, ela nasceu em Surrey, na Inglaterra, 15 de julho de 48, e faleceu no Isle of Wight, que também é da Inglaterra, aos 66 anos de câncer. Tia da célebre Faye Ripley, a Faye aparece até rapidamente no clássico Volta ao Mundo em 80 dias. Aos 16 anos, a Twinkle, ou seja, né, a Lena Nett Ripley, gravou, já começou a gravar. Ela era uma das, até por sinal, a gente não está indo atrás especificamente disso, mas normalmente quando a gente fala de cantores, nos anos 60, né, eles vêm de um passado miserável, paupérrimo, essa aqui era de uma situação, até vinha de uma situação financeira confortável. Deixa eu ver o que pode dizer. A canção essa tem um endereço super leve, até eu conseguiria até imaginar como sendo bem do comecinho da carreira de uma cantora que a gente gosta bastante, né, da Nancy Sinatra. Tem uma leve pegadinha, não é tão assim, né, audaciosa, meio como These Boots Are Made for Walking, mas é mais ou menos, é, bem, é uma canção obviamente mais leve. A canção que a gente vai ver daqui a pouco tem uma letra meio trágica, né? Basicamente a Terry, vocês vão ouvir um trechinho, ela fala sobre o amor de uma moça por um cara que morre num acidente de moto. Até o Jimmy Page, né, do Led Zeppelin, tocou guitarra na gravação, e a BBC, British Broadcasting Corporation, achou que era de péssimo gosto a letra e baniu de ser tocada. Mas mesmo assim a canção fez um enorme sucesso pelo Reino Unido, e também fez bastante sucesso na Alemanha. Ela também, a Twinkle, já ia dizer Twig, namorou um cara que a gente gosta, o Peter Noone, dos Herman's Hermits, e ela era grande fã da Motown e do Serge Gainsbourg. Depois da Inglaterra, a Escócia, o país onde ela foi mais popular foi a Alemanha Ocidental. Ela pode ser ouvida num documentário chamado Village Voices, um documentário sobre gays na cultura inglesa, onde até quem aparece dando depoimento é um cara que também a gente adora aqui, que é o grande Boy George. No caso, vamos tocar um trechinho, vamos dar pesca, Terry, pode ser? Vamos lá. Então, Terry, said to me, he wanted to be near to me. He said he never wanted to be out of my sight. But it's too late to give this boy my love tonight. Please wait at the gate of heaven. A letra é muito ruim, né, amor? Eu gosto da canção, mas a acusação, na verdade, o pessoal da British Broadcasting Corporation, né, da principal empresa lá de comunicações, de TV, no caso, eles, né, a gente sabe que os ingleses nessa época procuravam muito problema para se coçar, muita coisa para se coçar, eles achavam que podia estimular a depressão nas adolescentes, já que a Twinkle tinha assim, um apelo muito forte com as jovens da idade dela. Então, acho que a gente pode ir para os anos 70, pode ser? Pode, rapidamente, porque eu adoro essa canção, principalmente a segunda. Eu sou, tá! Eu sou joia, apaixonado por ela. Vamos lá, uau, vamos lá. Puisqu'on est fou, viens donc te joindre à nous. Le temps des fleurs et des regrets n'est pas au rendez-vous. Ó, vê se você fala logo que eu quero tocar a segunda, hein? Tá. Essa cantora aí, Séverine, ou seja, escreve Severine, mas com acento, né? Então, Séverine, cantora de 71, nome é Vian. Morte dela, a gente vai ver daqui a pouco, que é essa música que o João adora. Eu amo essa música de paixão. Um Bank, Un Arbre, Une Rue. O nome de batismo da Séverine, até por ser o pouquinho que ela é conhecida nos Estados Unidos, até com o nome original, que o nome de batismo é Josiane Grisot. Ela nasceu em 48, em outubro, 10 de outubro de 48, em Paris, continua viva, graças a Deus, é uma chanteuse francesa, né, de grande talento, cantou pop, jazz, standards. Ela ficou conhecida por representar Mônaco, principal de Mônaco, e ter ganho o Eurovision Song Contest, né, o concurso de dança Eurovision, em 71, com a canção que a gente vai ver daqui a pouco, que fala... tudo bem, já daqui a pouco já falo. Que basicamente, tudo bem. O banco, um árvore, uma rua, obviamente é um banco, uma árvore, uma rua. Mas, só voltando para essa Vian, é um convite à dança, à diversão, é basicamente assim como se a alegria fosse o nome do jogo, né? Essa que a gente ouviu na íntegra. A segunda, ao contrário, é uma letra cheia de melancolia. Eu até, com o meu comando parquíssimo do francês, eu até, como eu vi na lição de banco, rua, mas eu pensei, de repente, né, é uma coisa meio que na linha da praça, né, que o Imperial... Não. escreveu e o Ronnie Von tornou conhecido, mas pedi ajuda para um dos maiores guitarristas brasileiros, meu grande amigão Jorge Raab, R-A-A-B, até por sinal, o pessoal pode procurar pela internet, tem vários vídeos dele interpretando clássicos da canção, só matando a pau no violão, e o seguinte, e ele, como é fluente em francês, ele disse para mim, não, Marco, basicamente a letra da canção que a gente vai ouvir agora, né, são os lugares onde a gente passa parte da infância, se divertindo, cheio de esperanças, e daí, obviamente, na medida que a gente vai crescendo, a gente não tem como voltar no tempo, então é como se... É muito triste essa música. É muito triste, né, a canção. Eu achava que, até porque o tema da praça é melancólico, né, mas ali especificamente sobre um amor que ele se lembra ali, então não é bem parecida mesmo, no sentido de espírito da coisa, né. Vamos já, então, passar para um banco, um nabo, um nehu, por favor, 71. É de uma beleza que chega a doer, viu? Que voz, né? Que vozeirão. Olha só, essa canção fez tão sucesso que recebeu várias versões. Em inglês, a Chance in Time não fez sucesso. A versão original em francês, que a gente ouviu um trecho aí, chegou ao nono lugar nas paradas de sucesso do Reino Unido. E na França é uma canção assim, ela não pode se apresentar em lugar nenhum sem exigirem, né? Quebram tudo se ela não cantar. A versão em inglês ficou obscura e também foi gravada em alemão. O título aqui eu fiquei mais ou menos umas 4 horas ensaiando. É Mardi Agen zu und Wuschen der einer Traum. Exatamente. Que coisa linda! Desculpa, gente, pessoal da Alemanha aí que esteja escutando e esteja indignado, mas eu tentei. E é mais difícil ainda o título em italiano, da versão italiana dessa canção, que o título é Il Posto. Não, tava brincando, viu? É bem mais simples. Ah, mas tá. A versão alemã é essa que eu tentei falar. No caso, dá pra gente também dizer que, né, se não fosse a ajuda do meu amigão músico Jorge Raab, pois, né, afinal, meu comando do idioma do revolucionário Danton é péssimo. Eu tô com medo até de um dia, continuando assim, eu vou ter o mesmo fim que o Danton revolucionário, né? Literalmente perder a cabeça. Mas ela pode ser, essa cantora Séverine pode ser ouvida na trilha do violento policial usada pelo Charles Bronson, Le Passager de la Pluie, que é aquele O Passageiro da Chuva, baita filme, com Bronson, com a gatíssima esposa dele, a Jill Ireland, com a algeriana Marlene Jobert e o galã italiano Gabriel Tinti. ou Tinti, desculpa, que filmou até no Brasil aquela obra-prima do Walter Ugury, Noite Vazia, e até casou com a nossa Norma Bengel. Então, é isso aí. Então, a gente pode ir para os anos 80. Vamos por obséquio. A picture on the wall, just a small reminder what it means to be in love. And though one of us may fall, the other will be there after all. Marco Antônio. Essa canção aí, como já está nos anos 80, ela é linda. Holland. É linda, você tem um bom gosto impressionante. Ah, pô, obrigado mesmo. Ó, essa canção é de 83, nome You and I, não fez sucesso alguma, injustiça. Falado um pouco da Amy Holland, o nome de batismo dela é Amy Celeste Bosma, nasceu em maio de 53, está viva, canta pop, country, soft rock, tem, na minha opinião, uma voz linda, né? Toca piano. Filha da cantora country Esmeralda e do cantor de óperas Harry Bosma. Ela mudou o sobrenome para Holland, porque as pessoas nos Estados Unidos não conseguiam pronunciar o sobrenome dela, e ela escolheu o país de origem dos antepassados para usar como sobrenome artístico. Ela já cantou várias vezes com e foi tutelada, porque para um cara que gosta bastante, vai agora sacar até a influência nessa música. Michael McDonald, do Doobie Brothers. Que fez, inclusive, os backing vocals. Exatamente. Junto com Richard Page, Steve George, e a mulher do Michael McDonald isso, também. Eles casaram no ano até que essa canção aí foi gravada, em 83. Ela já também gravou com um cara que tu adora também, que eu adoro, David Peck, do Ambrosia. Olha só, David Crosby, do Crosby, Stills & Nash, e com John Williams, do Toto. E olha só, ela trabalhou direto, sabe com quem? Com o letrista Pete Bellotti e o tecladista e produtor George Moroder, né? Pra quem não tá conectando, os pais da carreira disco da Donna Summer. Só isso? Apenas, só isso. Ela pode ser ouvida em Scarface, filme aquele na versão, obviamente, com o Al Pacino, esse filme, o Scarface, feito pelo Brian De Palma. O Brian De Palma gostou tanto da Amy Holland que tem duas canções dela na trilha. No filme também K-9, ou K-9, que era um policial bom pra cachorro, um filme com Jim Belushi, um pastor alemão, Isso. Square Dance, no Brasil, era Ciranda de Ilusões, é, com Jason Robards, Jane Alexander e o Rob Lowe. Deixa eu ver. Ah, A Noite do Cometa, uma comédia com ficção científica. E a telenovela também, One Life to Live, que é, a gente já comentou aqui outras vezes, que essa, as telenovelas nos Estados Unidos, né, duram anos. Essa telenovela diurna, né, foi produzida de 68 até 2013. Pelos meus cálculos, eu sou péssimo em matemática, mas acho que dá uns 45 anos. Pois é, tinha a canção da Amy Holland também. Ah, também no filme, um filme que eu adoro, o primeiro ano do resto de nossas vidas, também com Rob Lowe, com a Mary Winningham, Andrew McCarthy, Judd Nelson, todo mundo. A canção que a gente vai ver agora, um trecho, é uma canção linda. Eu acho que tem uma leve pegada a Carpenter, no sentido assim que eu consigo imaginar a Karen Carpenter cantando. Se chama Shooting for the Moon, ou seja, você está mirando nas estrelas, mirando na lua, com um pensamento positivo para conseguir seus objetivos. E até da trilha do fraquinho Teen Wolf, que no Brasil levou o título Garoto do Futuro, com Michael J. Fox virando lobisomem. Então, vamos para o Shooting for the Moon, por favor, de 85. Vamos lá. Sometimes life just changes overnight. Magically everything we do turns out so right. Just like that, you pull rabbits out of your hat. You're like a charm that even wizards can't explain. How you make rainbows from single drop of rain. Who can say it's a trick you learn how to play? When you're shooting for the moon and finally make it, there's a lucky star shining on you. The candle on the cake is yours, so take it. Make another wish, it's sure to come true. Isn't that the way you do? Marco Antônio, o Fufunha está tentando o contato. Enquanto isso, você fique calmo, Zaira, ver se chega. Tá o Fufunha vai tocando umas músicas e qualquer coisa ele dá uma ligada para o Renzo Mora e vocês fazem um bate-bola. Não tem problema, porque eu vou até o meu, eu vou até o meu veterinário, porque eu tenho que ser vacinado contra a raiva, mas fique absolutamente tranquilo. Okay. Toca uma música daí, tenta, Fufunha. Tá. Vamos lá. Olha que coisa linda, que maravilha. Sooner or later. Cedo ou tarde ela atende, Marco Antônio. A matter of time before you make up your mind. just a question of time before you make up your mind and give all that love you've been denying. Showtime faz o sucesso. Alô? Vai, Marco. Tá. Eu tô aqui. Passa o telefone pra ela, ela disse que vai ligar, querido. Pode passar. Passa pra mim o telefone aí. Só um pouquinho, querida. Só um pouquinho. Segura aí, Renzo. Vai lá. Tá. Se puderes, passa pra mim, querido, por favor, os telefones por inbox. Ela vai ligar pra rádio. Tá? João? Peraí, como assim? Eu fui convocado em emergência porque não haveria entrevista e agora estou sendo dispensado. Não, assim, ó, querido, desculpa, é que ao vivo aqui está dando um problema. Eu preciso... Não, eu não admito isso. Se ligaram para mim, eu quero entrar no ar, quero dar minhas opiniões, eu quero eu ser entrevistado, você entendeu? Eu tenho centenas de coisas importantes para falar para o nosso público e o público da Showtime sabe que o que a Showtime precisa é de mais tempo de Renzo Mora no ar. Portanto, eu gostaria que você me entrevistasse. Por favor, estou aqui para as suas perguntas. Querido, está me ouvindo? Oi, Zaira, está me ouvindo, Zaira? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá, que bom, gente, que bom. Eu vou tentar ser meio breve aqui, porque tem nem apresentei ainda a nossa convidada, mas como tem esse lance, fica complicado, fixo para o celular, mas de qualquer forma, assim, ó. A Zaira Silva Bueno nasceu em Porto Alegre, ela vai estar de aniversário até muito em breve, dia 11 de novembro, uma das maiores musas das nossas telonas, pode ser vista em cerca de 20 filmes, grande parte deles campeão de bilheteria, 6 peças de teatro, umas 6 telenovelas, para filmes como A Ilha do Desejo, com o lendário Davi Cardoso, dirigido pelo açoriano falecido Jean Garret, Me Deixa de Quatro, com uma comédia que eu acho muito engraçada, do Fawzi Mansur, o blockbuster Coisas Eróticas, Peça a Gata, do John Hubbard, O Rei da Boca, do Clery Cunha, foi nosso entrevistado, Firmas em Fuga, do italiano Michele Massimo Tarantini, provavelmente o filme dela mais conhecido internacionalmente, um filme bem cultuado nos Estados Unidos, no Canadá, telenovelas, como Uma Pesco Esperança no Ar. Pesco Ascrito, do Roma Metage. Como é que é? Fala mais alto, por favor. PS Post Scriptum, de uma mensagem, gente, foi programado, festival de Gramado. Gente Saciáveis, do Iber Miguel, uma pessoa maravilhosa, um diretor maravilhoso. Maravilha. Deixa eu só, assim, querido, assim, ó, também é importante falar também novela como Uma Esperança no Ar, que era do SBT, com a Sex Symbol Esmeralda Barros, também com o Davi Cardoso, Sabor de Mel, Silêncio, da Banja, de Passando a Breia. Isso. No caso, foi o que fizesse a Freira, Madre Angélica. Tá, assim, querida, o que fizesse a Freira, Madre Angélica, foi qual a novela? Foi A Filha do Silêncio. Eu fazia A Filha do Silêncio, tá, exatamente. Era da Bandeirantes, né? Tá, assim, ó, eu vou, como eu fico com medo de cair a conexão, porque normalmente por celular complica tudo, então eu já vou indo fazer as perguntas, tá? Zaira, tá. Antes de mais nada, obrigado, valeu pela força, e queria ver contigo antes de mais nada, como é que era, assim, a menina Zaira Bueno em Porto Alegre, tua família era voltada para as artes, como é que é, assim, me fala um pouco da tua infância, pode ser? Eu era bailarina, eu comecei a fazer balé com 7 anos de idade. Tá, eu vou te pedir que fales mais alto. Tá. Eu entrei pro balé para estudar balé com 7 anos de idade. 7 anos. E com 14 anos de idade, eu já comecei a dar aula de balé. Ah, é? É, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de dançar. Eu sou formada em balé clássico. Uhum. Aí eu fiz jazz, eu fui bailarina da Joyce. Ah. Eu dancei na Broadway, eu fiz muito balé. Uau, uau. E me diz uma coisa, só por curiosidade, em que bairro moraste aqui em Porto Alegre? Eu nasci e morei na rua Marcílio Dias. Ah, na Marcílio Dias. Tá, na tá. Zenha. Na Zenha, claro, claro. Uma coisinha, querida, como é que foi a tua saída de Porto Alegre para se tornar atriz no chamado centro do país? Então, eu fui com os meus pais, eu era muito pequena, eu tinha 7 anos, e aí eu cheguei em São Paulo, meu pai resolveu ir para São Paulo, então fomos eu, meu pai e minhas irmãs, e aí nós fomos e começou uma vida em São Paulo. E para mim, São Paulo foi assim uma coisa muito louca, porque eu era tão pequenininha e eu via São Paulo tão grande, sabe? Entendi, entendi. E aí começou, aí eu comecei direto no balé, aí eu comecei a dar aula em São Paulo, aí eu fui ser modelo com 17 anos. Com 17 e anos. E aí minha carreira de atriz começou quando o Davi Cardoso pegou uma foto minha na Christine Yupon. Uma escola de modelos da Christine Yupon, e aí ele me escolheu para fazer o filme Ilha do Desejo, de Jangaré. Ah, tá. Eu achei que quando tivesse feito o teu debutado no cinema com a Ilha do Desejo, eu achei, não sei porquê, eu achei que era ali que tinha chegado em São Paulo, quer dizer, que já estava morando há tempo, já há um século. Não, eu fui criada em São Paulo, eu falo que eu sou paulista, eu adoro ser gaúcha. Ah, tá. Ah, tá. Mas eu fui criado em São Paulo. Ah, entendi. E me diz uma coisa, querida. Muita gente diz, eu vou ter que falar uns clichês aqui, mas que são repetidos, e eu queria ver o que tu achas disso, tá? Tem aquela frase assim, que a beleza pode ser um empecilho, um obstáculo, se a pessoa quer ser ator ou atriz, né? Já li muita coisa sobre isso. Pode me dizer como é que tu vês essa frase? Olha, eu sempre fui muito assediada, aquelas coisas, tudo. Uhum. Mas uma vez, foi a única vez que eu falei assim, poxa, por que, que eu sou bonita? Porque um diretor da Globo falou, você é bonita demais, eu quero muito você na minha novela, mas na minha novela ele atrapalhou na novela dele. Entendi. E ele falou, nossa, parece que você vai comer a câmera. E às vezes eu ficava meio assim, sabe? E o assédio e tal, e os ciúmes das pessoas. Mas eu sempre não achei que era uma coisa de beleza, sabe? Eu acho que a beleza é mais interna mesmo, na verdade. Eu acho que tem que ser bonito internamente, né? Não, eu acho que maravilha. É mais bonito ser bonito internamente do que fora. Mas eu sempre convivi legal com essa coisa de ser bonita que as pessoas falavam. Eu não me achava bonita, não. Eu tento ser valorizado não pela beleza externa, pela beleza interna. Tô brincando. Mas... de qualquer forma, eu queria ver contigo assim, ó. Me fala algumas boas memórias, né? Ou seja, que memórias, sei lá, boas ou até ruins, mas que tu guarda quando a expressão boca do lixo, né? Que é uma expressão que acho que começou pejorativamente, mas hoje em dia meio que perdeu até essa pecha negativa. Exato. Né? A boca do lixo, que o pessoal, obviamente, que sabe, né? Que pra mim, incomoda até hoje. Né? O mais faz a nossa roda. Eu queria saber assim, querida. Né? Tem gente que amava trabalhar lá pela amizade, pelo companheirismo, e também tinha gente que amava da constante falta de orçamento. Me fala como é que foi, qual é a imagem, né? Assim, olhando no retrovisor, que vem à tua cabeça quando pensas na boca do lixo. A boca, quando as pessoas falam, até hoje me incomoda esse termo boca do lixo, uhum. Porque não era chamado boca do lixo. Eu até estava comentando com uma amiga minha que fez cinema também na época, e eu falei, por que que falam boca do lixo? Não entendo isso. O termo a gente chamava na Rua do Triunfo, cinema da boca. Era o cinema da boca. Mas não da boca do lixo, entendeu? Era a boca do cinema. Uhum. A pessoa chamava boca do cinema na época. Uhum. Aí o termo boca do lixo foi uma coisa meio que recente. Começou boca do lixo. Entendi. E o orçamento, lógico, e qualidade, às vezes. Mas eu acho que era assim, tinha gente muito, muito, muito boa, E tinha gente que estava ali só para fazer grana. E tinha gente legal pra caramba. Eu tive sorte de trabalhar com vários diretores maravilhosos. Sim, mas tem a mesma coisa. Zaira, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te interrompendo assim, mas se tivesse que colocar em porcentagem, quanto por cento tu acha que era de gente assim que realmente gostava da coisa e outro que só estava ali de forma mercenária? Ah, eu acho que as pessoas gostavam, eu acho assim, 80% gostavam. Ah, da coisa. Você tá falando de mim ou você tá falando assim das pessoas? Não, eu tô falando em geral, assim, quando pensas, né, naquele grupo de pessoas que conviveu por tanto tempo. Eu acho que as pessoas gostavam muito, porque o ambiente era uma coisa assim, parecia uma família, sabe? Não era uma coisa que pode ser que as pessoas que não são muito bem informadas hoje em dia, que não viveram aquela época, talvez não saibam, mas era uma família, era de um respeito incrível. E eu adorava, chegava lá, um brincava, outro falava outra coisa, era muito legal. Muito bacana. Mas depois... Eu gostava muito. Quase como se fosse uma família estendida, né? Exatamente. Era uma família, assim, era uma coisa assim, meio que... Sabe aquela família italiana, aquela coisa? Com assim? Todo mundo, aham. Uh-huh. É, era uma coisa meio assim. Era muito legal. Que bacana. Agora, essa comparação. E depois, com o tempo que começou a coisa ficar meio deturpada. Mas no começo era muito legal. Era muito Entendi. Bacana. E deixa eu ver assim contigo, assim, uma pergunta que eu queria ver, né? Já que muitos dos filmes, apesar de ter filmes de tudo que é gênero feito lá, né, tinha suspense, terror, dramas, né, claro, o erotismo rolava em vários dos filmes, mas até muitas vezes até os títulos eram muito mais apelativos do que os filmes em si. Então eu queria ver contigo assim, como é que foi essa pecha de cinema erótico quando, que por mais que não quisesse, estava atrelado, né? Porque tem um preconceito hoje em dia direto ainda, né? Que as pessoas às vezes confundem pornografia com comédia erótica, exato, e tudo mais. Exato. Então eu queria ver contigo assim, como é que foi, infelizmente, daqui a pouco tendo essa pecha, né? De uma pessoa que fez vários filmes que tinham o nome, tinham temáticas também que gerava ao redor de erotismo, de sexo, como é que foi para ti, no sentido assim de encarar o preconceito? Tivesse que encarar muito fora da boca? Não, o preconceito era horroroso. O preconceito maior era dentro da própria classe. Tinha artistas que faziam e diziam que não faziam cinema na boca. Técnicos na e tudo mais, na boca do cinema, né? Uhum. Alô? Uhum. Eu disse técnicos e tudo mais, né? Os técnicos não, mas depois, com o tempo, alguns técnicos mudaram de nome. Agora, no meu caso, o que eu ficava, fiquei muito chateada, que fosse uma coisa que me fez sair da boca, foi que quando eu fazia um filme, tinha um nome, e depois ele era lançado com um nome pornográfico. Claro, com um nome muito mais forte, e ninguém claro. Falava nada, então era uma foto... Eu me sentia desrespeitada, eu falei, não fiz esse filme. Sim, entendeu? Vários filmes aconteceram isso. Sim. E coisas piores depois, mais futuramente. Então, isso depois começou a me... Eu falei, não quero mais, não gosto, não quero, falta de respeito. E não, era, não foi legal, né? Era uma coisa que tu não tinha controle, obviamente, né? Então, tu fazias um filme pensando que ia ser lançado com um certo título e mais tarde colocava um título super apelativo que dava ideia que o filme fosse outra coisa, né? Exatamente. Entendi. Inclusive, tinha várias filmadas no filme, né? Você sabe, você faz filme, uh-huh. Você sabe. Então, você estuda o personagem, a câmera está no seu rosto, aí depois tem uma geral, aí você, não, você é atriz, você é ator, então você não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer no corte. Aí, quando eles cortavam a sua cara, às vezes, e aquela cena que você se matou para estudar, para trabalhar e tal, e botava um pedaço do seu corpo, uma coisa, para ficar mais erótica. E aí eles mandavam para a censura aquela claro. Outra parte, você está entendendo? Claro, claro. Sem contar então, era certos, uma coisa né? que também começou a me incomodar muito. Eu falei, pô, claro. Eu não fiz isso aí. Eu claro, cadê claro. Aquela cena? Eu falava claro. Para o diretor, cadê aquela cena que eu me matei para fazer? Uh-huh. E não estava. Eles Sim. mandaram para a censura e voltavam... Eles para ficar mais comercial e também ganhar um dinheiro em cima. Claro, claro. Sem contar, obviamente, até as cenas que em vários filmes até, filmes, dramas eróticos, que foram feitos com um pouco de erotismo, que até inseriram cenas de sexo explícito que os atores... E isso já foi uma terceira adiante. Coisa. Isso. Já, eu comecei a me incomodar com os nomes, depois uh-huh. com a forma com que eles cortavam a edição. Entendi. E aí a terceira coisa que eu, inclusive, processei um diretor, por um filme que eu fiz, e ele não me falou, e ele depois enxertou cenas de que foi o filme do... Eu não vou nem falar o nome, porque ele até já... Eu acho que é de um diretor italiano, que morava na Boca, mas um diretor da Boca, mas que era de origem italiana, não é isso? Exatamente. Tá. Então, ele era uma pessoa que eu adorava. Eu gostava dele, da família dele e tudo. Aí o primeiro filme foi muito bacana. E foi legal, tudo. Aí ele me chamou para fazer um outro filme de 3 episódios e ele colocou cenas de sexo explícito, coisa que eu nunca me recusei a fazer. Sim, e o filme foi o maior sucesso de bilheteria. Claro. Ele comprou time de futebol com esse filme, e até hoje ele tenta explorar esse filme. Eu quase entrei com outro processo agora há pouco tempo. Fizeram é um... mesmo? É, fizeram livro, fizeram coisa. Livro eu sei, até de um depoimento sobre o filme em si há uns anos aí, mas eu tô dizendo que eu não sabia que estava rolando processo e tudo mais. Eu quase entrei com o processo, cheguei a falar com o meu advogado, eu falei, olha. Aí eu li o livro, não tinha nada que prejudicar, nada, eu fiquei quieta. Mas aí depois eles começaram a abusar, eles queriam relançar o filme, eu falei não. Porque o filme, na verdade, ele usou o meu nome, que o meu nome já era conhecido na época, como chamariz na frente do cinema, todo mundo sabe disso. E eu mesma, na verdade, eu não fiz nada, mas tinha episódios com sexo explícito e eu não autorizei. Está no filme que tivesse, entendeu? Mal e mal, uma cena de chuveiro ali e já venderam como se fosse... Exatamente, eu não tenho nada, eu não tenho o menor preconceito a quem fez, tudo bem, eu admiro, tenho amigas que fizeram e não é esse o problema. Só que eu achei uma falta de respeito, sabe? Claro. Eu achei que tinha que pelo menos ter me avisado, você topa, Jair, entendeu? E não foi o caso, não fui avisada. Quem fez isso é ótimo, maravilha, adoro, tem gente maravilhosa, atrizes incríveis que fizeram, tudo bem, respeito pra caramba, mas eu não fiz, entendeu? Sim. E aí eu passei como se eu tivesse feito. Tá, assim, ó, pulando agora, né, como dizem aqui, de saco pra mala, quando uma novela que eu gosto bastante, né, é aquela, obviamente, A Filha do Silêncio, que eras a Madre Angélica. Né, da Band. Isso. E eu me lembro que eu fiquei sabendo, na época da novela, acho que foi através de uma Fatos e Fotos, aquela revista falecida, né, finada, ou da Manchete, que estavam assim, fazendo um reboot, tipo assim, uau, né, a estrela dos filmes eróticos, Zaira Bueno, está fazendo o papel de uma freira. Por isso que eu te perguntei, e volto a te perguntar, se, por exemplo, em novelas e tudo mais, se tinha um problema para ti, sendo conhecida por ser uma estrela da Boca do cinema. Muito. Não vou mentir para você, Marco. Eu tinha uma vergonha, eu tinha uma coisa ruim, sabe? Eu achava que o elenco me olhava diferente, eu vi o preconceito, eu não sei se era uma coisa minha, uma culpa, uma coisa, mas eu me sentia mal. Entendi. E a mídia sempre gostou muito de usar esse termo. Inclusive, quando eu fiz a valsa número 6, do Nelson Rodrigues, no monólogo do Heraldo Rizzo, que eu ensaiei mais de 3 meses, que foi incrível pela crítica, a crítica colocou lá em cima, eles nunca esquecem. Me compararam o Nelson Rodrigues e o Anjo Pornográfico, por causa do filme do... Claro. Entendi. Sempre tem essa comparação, e sempre teve, inclusive no meu livro que eu escrevi, não sei se você leu... A gente vai falar, é Um Banho de América, né? É Um Banho de América. Eu te dou um. Do Candy, que é da editora lá. Filhote teu no caso, filhote literário teu, do grande Rafael Spaca. É, o livro, na verdade, fui eu que escrevi e foi lançado pela editora do... Esse fui eu que escrevi. Quem ajudou muito na produção foi o Rafael Spaca, que é uma gracinha de pessoa. E o Candy Sakamoto, né? Isso, da editora Lattes, que foi maravilhoso, tudo maravilhoso. E eu falo, tem um capítulo no meu livro que eu chamo O Karma da Forma Chuchada. Sim. Eu não estou querendo te sacanear perguntando isso, tá? Mas é que eu acho importante para a gente até separar as coisas, que as pessoas misturam muito hoje em dia nessa área de internet. É tanta informação e tanta informação errada que as pessoas confundem tudo, tá? Por isso que eu aceitei dar entrevista para você, porque eu sei que você é bem informado. Ah, não, pô. Obrigado, mas é... Porque eu não dou entrevista, não falo disso. Não, eu fico super honrado e quero te agradecer pela tua boa vontade. Mas só assim, só mudando aqui um pouquinho, né? No caso, A Fé da Esperança, uma novela que eu me lembro que me marcou, porque tinha todo esse lance de escravatura, né? de escravocratas e escravas. E também, eu me lembro, como eu te falei, que teve a mídia falou bastante, porque estava fazendo papel de uma freira, tudo mais, como se a pessoa não fosse atriz e não pudesse fazer vários tipos de papéis. Né? Eu me lembro que já pequeno achei uma babaquice, mas eu me lembro que uma das coisas que eu gostava, que também tinha o galã Hélio Souto, tinha a Baby Garru, a Bárbara Fázio, que eu sempre gostei. Exato, exato. Isso. E me diz uma coisa, querida, assim, ó, falando sobre a tua vida nos Estados Unidos, estás muito feliz morando em Santa Mônica, queres falar do God Lash ou pulo, como é que é, ou já está com clientela demais, como é que eu faço? Eu gosto muito. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Tenho muita saudade do Brasil, mas eu gosto. Eu tenho meu spa lá. E a gente, é bem, bem bacana. Quer dar mais detalhes do spa? Tipo assim, endereço ou site, alguma coisa? Por favor, abusa. Não, obrigada. Agora tem uma escola que é minha também, que chama leilashacademy.com. Seria Los Angeles Lash Academy, que é uma escola que ensina como faz implantação de cílios, pois e o gotlash.com, mas eu, na verdade, eu tenho sócio, né, que fica lá, tal, cuidando para mim, então eu passei muito nos Estados Unidos, mas eu acho que valeu a pena, tá? E estás na Califórnia desde quando? 95, mais ou menos? Não, eu fui para lá faz 18 anos. Tá. 95, é. 95, tá. Mais ou menos. Tá. E então, assim, ó, deixa eu ver. Ah, eu tinha que te perguntar antes da gente acabar aqui. É o seguinte, né? As pessoas, né, elas têm a tendência, tá? De, com o tempo, né, aparentar mais velhas. E no caso, tu estás igual. Me diz assim, tu tens o endereço da Fonte da Juventude, és amigo do Poncho de Leon, que descobriu a fonte. Como é que é? Conta pra mim. Gente, mas isso aí são teus olhos, né, Márcio? Não, querida, falando sério, não é puxação de saco, de forma alguma, mas me diz como é que é, tu te cuidas muito em parte de dieta, esse tipo de coisa, a ponto de ser uma pessoa, ter virado até uma pessoa chata quanto a isso ou não? Eu sou vegana, eu não como carne, já vai fazer mais de 8 anos, 10 anos que eu não como carne, eu sou vegana, não como nada derivado de animal. E eu senti que começou a mudar muito, sabe? Começou a dar uma diferença, porque a carne tem muita toxina e aí envelhece. Então, eu senti, eu nunca fiz botox, nunca fiz plástica, nem sei o que é uma injeção de botox. Estou pensando. Uau! Mas, nunca fiz, mas eu estou pensando em fazer. Estou pensando em botox. Como diz nos Estados Unidos, never say never, né? Nunca diga nunca, né? Never say never. Não. Tá, never. E por último... Assim, querida, por último, assim, só voltando assim, tens boas memórias do filme Fêmeas em Fuga, que é aquele filme, pro pessoal que não conhece, as poucas pessoas não conhecem, aquele estilo Women Behind Bars, os vídeos e tudo mais. Women in Fury, esse filme foi... Fêmeas em Fuga no Brasil, Women in Fury, exatamente. Women in Fury. Exato. Tens boas memórias desse filme? Porque Brincando é um dos filmes teus mais conhecidos internacionalmente, né? Fora do Brasil, certamente é o mais conhecido. Tens boas memórias dele ou não? Ele foi traduzido em italiano, em inglês, em várias línguas. E tens boas memórias da produção do filme? Foi do Martin Tarantini. Isso, do Tarantini, Michele Massimo Tarantini. Eu queria saber se tens boas memórias do filme. Eu tenho ótimas memórias. Eu fiquei meio doente no meio do filme, mas eu acho assim que nesse filme eu gostei de fazer, mas eu poderia ter me dado mais, sabe? Entendi. Eu podia ter sido mais assim. Eu acho que eu não fui muito, muito legal nesse filme. Eu acho o filme bem legal. Eu podia ter me entregue mais. Eu não estava meio muito no momento. Eu já estava numa fase meio que de transição, sabe? Entendi. Assim, ó, querida, eu te agradeço pela força, deu aquela confusão de início. Eu te peço mil desculpas, se não fosse o Cunha me ajudando, o técnico aqui. Tá? O João também, o Renzo, tentou ajudar a gente. É que isso não depende da gente. O equipamento, sem mentira, é de última geração, mas às vezes acontece isso. Eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, tá? Já vou eu também quero te agradecer. Desculpa, querida, estou falando por cima de ti. Perdão, fala de novo, querida. Não, eu também quero te agradecer de coração. Você é maravilhoso. E eu sabia que você tem cultura cinematográfica. Bom, obrigado, querida. Obrigado. Eu realmente amo cinema e acho uma grande babaquice quem fala sobre cinema e tudo mais e não se dá o trabalho nem de pesquisar, ainda mais hoje que a gente tem 50 mil fontes, né? Eu sou da época que nem era essas fontes, a gente tinha que comprar livros e tudo mais e guardar recortes. De qualquer forma, eu quero te agradecer de novo pela tua força e dia 11 já quero adiantar um aniversário maravilhoso pra ti, tá bom? Muito obrigada, meu querido. Olha, foi um prazer. Um beijo grande e você é muito querido. Ah, muito obrigado e amanhã eu passo o link para ti com a gravação do que está rolando ao vivo agora, tá bom? Ah, eu quero ver, vou botar no meu Facebook, vou botar no... Eu estou fazendo um canal de YouTube. Tá, e eu vou entrevistar, eu não sei se te interessa, mas eu vou entrevistar no meu YouTube a Helena Ramos. Se você quiser falar com ela... Sensacional. Então a gente fala em box aí, depende até sai alguma coisa disso. Eu aqui. Vou estar... Alô? Agora. Bem. Alô? Oi, tô te ouvindo. Oi. Não, disse que vai entrevistá-la no YouTube. Vai sair quando essa entrevista? Eu vou passar meu aniversário na casa dela. Se você quiser fazer uma entrevista com ela, a gente pode combinar. Tudo bem. Eu vejo contigo, dei os contatos. Eu quero de novo, mais uma vez, one more time. Thank you very much, tá? Thank you so much. You have a great night. I love you. Okay. The two of us. Um grande abraço. Beijo, querida. Tchau. Você também, querido. Um beijo. Fufunha, muito obrigado pela força. O desespero foi grande, mas tu salvou a vida pra variar, tá bom? Ok. Tá bom, querido? Um abraço e até quinta-feira. Um abração, querido. Outro. Tchau. Valeu, gente, pela audiência. Tchau.